sonhei com um camarada que não está mais entre a gente. Lembrei da sua humildade, sua simplicidade e que era um bom irmão. Lembro da bondade que carregava dentro do seu coração. Saudades do Mangueiro, um cara nada enrustido. Sangue bom, irmão doideira, muito mais que um amigo. Tava sempre ali comigo, elogiando meu cabelo. Se amarrava nos estilos que eu botava no meu pelo. Foi igual um pesadelo, mano, o que aconteceu? A trajetória desse brother que quem vai contar sou eu. Não se pode seguir em frente quando não se pode viver. E nem viver bem o presente, porque o passado faz doer. As lembranças nos machucam e nos fazem sofrer. Queria voltar ao passado e o meu chegado trazer. Esse mano é a foda, era uma pena estar na bota. O branco preto era guerreiro, ele trampava o dia inteiro de sol a sol. Ele empurrava até a guarda um carrinho de pastel pra ganhar seu dinheiro. Saudades do guerreiro, só quem conviveu e aprendeu com ele desde cedo foi quem sofreu. Com sua partida, na descida, pra subida, enfim, e de encontro com Deus. Assim se foi, mais do que um a favor, um herói, e em nós só ficou a dor. As lágrimas, de verdade o que sobrou. As saudades, o que marcou sua bondade. E quem chorou, seus a favor, de verdade, a favor, de verdade. Ele voltava pro gueto, cansado e mesmo assim estava exausto. Sobrava tempo pra ir ao mercado, fazer as correrias da mercadoria que o patrão negão pedia. Ó só, mas nunca se sentia fraco, era disposto, era um chegado do caralho. Sempre com o mesmo semblante no rosto, exposto, sempre disposto, alegre e sorridente. Dói de lembrar que não está mais aqui com a gente. Fazia favor com gosto, nunca foi de pregar. Sempre que alguém pedia, se oferecia para ajudar. Não tinha preguiça, malícia e muito menos injustição. Bondade e alegria era o que mais tinha dentro do seu coração. Saudades do irmão que se foi em vão. Pode ter sido tirado do nosso lado, mas não foi arrancado do nosso coração. Do nosso coração, do nosso coração. Não se pode seguir em frente quando não se pode viver. E nem viver bem o presente, porque o passado faz doer. As lembranças nos machucam e nos fazem sofrer. Queria voltar ao passado e o meu chegado trazer. Pode crer, tristezas, lamentos. Queria não falar de sofrimentos e sim das brincadeiras do manga à nossa direita. Tê-lo vivendo aqui no gueto com certeza. Mas isso é só o que temos nas nossas cabeças. Porque na vida não há viver na firmeza. Meu Deus, porque a vida é assim? Vão-se pessoas boas e ficam as ruins. Mó repulsão, tristezas, friezas em meu coração, em meu coração. Principalmente quando à frente vi o meu irmão no chão. Aí não. Foi sem perdão que os covardes na maldade matou o garotão na solidade. Luto completo, luto completo. A malandragem dizia, manga não merecia, ele corria pelo certo. Eu não queria acreditar e muito menos chorar, mas não fui o único que teve muito a pesar. As claras e salgadas começaram a machucar. Pós o pré-vida, via cemitério São José. Acompanhando a descida, tava rapa de pé, tava rapa de pé. Nos despedimos de mais que um simples amigo, muito querido, era um irmão de fé. Eu acredito estar com Jesus Cristo, filho de Nazaré. Saudades eternas, manga, fica na fé. Não se pode seguir em frente quando não se pode viver. E nem viver bem o presente, porque o passado faz doer. As lembranças nos machucam e nos fazem sofrer. Queria voltar ao passado e o meu chegado trazer. Não se pode seguir em frente quando não se pode viver. E nem viver bem o presente, porque o passado faz doer. As lembranças nos machucam e nos fazem sofrer. Queria voltar ao passado. chegado trazer. Finado manga, saudades eternas. Descanse em paz, garotão. Você sempre vai ficar guardado no nosso coração. Um abraço meu, da Daiane, do Thales, o seu chegado. Mariane, Manolito, Manolita. Maia, sua amiga. Verônica, sua irmã querida. Betânia, sua excelentíssima. Descanse em paz, saudades eternas. Fica na fé. Um abraço pra toda a rapaziada louca da BG. Anderson, Guerrinha, Nen, Davi. E todos a favor que eu não citei. Falou.